Liga das 5, o debate no feminino. Cinco mulheres, três páginas da atualidade. Tempero a gosto, música no ponto e polémica que basta. Elas não perdoam. Liga das 5, o programa do Quinteto Afinado. Olá a todos, estamos aqui para gravar mais uma Liga das 5. Desta vez estamos num local que não é habitual, pelo menos o local em específico. Estamos a gravar no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, mas especificamente no gabinete da senhora Presidente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, porque a senhora Presidente teve aqui umas jornadas muito interessantes e a Liga das 5, como sempre, veio fazer a cobertura de todo o evento. De seguida, entramos na gravação com a senhora Presidente, como é óbvio, não é, Cristina? É verdade, olá Maria de Fátima, olá a todos. Esta voz, olá a todos. Acumula muitas funções. É verdade. Connosco, então, a Cristina Faustino, Ana Paula Sansana. Olá! A Daniela Lourenço Neto, desta vez vamos deixar a Daniela falar também durante o resto do programa, porque na semana passada ela esteve tão caladinha a ouvir-nos ali atentamente durante 30 minutos, só nós a falarmos. Desta vez, Daniela, vamos deixar-te falar. Olá! Daniela, já agora podemos adiantar aqui, se calhar, aos nossos ouvintes, que tema é que nos trazes para a última parte? Hoje vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis. Muito bem. E na moderação, Maria de Fátima Gonçalves. Hoje dispensamos o nosso produtor, demos-lhe folga. Porque... Ai, Mário, que vida. Nós somos muito amigas dele. Tem dias, tem momentos. Infelizmente, o tema com que abrimos esta primeira parte da Liga das 5 não é o mais animador. Esta semana houve mais um atentado a atingir a Europa, segundo uns. Outros dizem que este é um bocadinho pior do que outros, não pela quantidade de pessoas, mas pelas pessoas que foram atingidas, nomeadamente crianças, e portanto isto tem aqui uma componente um bocadinho mais grave e assustadora. Mas o que é mais curioso nisto tudo, neste atentado de Manchester, é que, uma vez mais, o atentado é levado a cabo por alguém que já estava referenciado pelas autoridades. As autoridades já tinham identificado que aquele sujeito era potencialmente perigoso. E eu pergunto-vos, minhas caras colegas, como é que isto se repete tantas vezes, não é? Quase todos os atentados a que temos assistido ultimamente, apercebemos que, nos casos só uma das pessoas, noutros casos todo o grupo até, são pessoas que já estavam referenciadas, pessoas que estavam identificadas, mas afinal o que é que as autoridades andam a fazer? A passear os jipes. Se fosse GNR, passeavam os jipes, não é? Que se sai de corpo para a nossa GNR. Pá, e o que eu acho que é muito difícil controlar estas situações. Por muito que eles tenham as pessoas referenciadas, acho que é sempre, escapa sempre qualquer coisa. É difícil saber se a pessoa vai ou não vai a um concerto, se vai ou não vai no autocarro, vai num caminhão. Honestamente, o que eu acho que as autoridades iriam fazer é a pessoa estar referenciada, sai fora do país. Mas isso não poderá levantar uma onda, não poderá levantar muito bem preso. Pronto, só se eu acho que este nasceu no Reino Unido. Ainda pior, não é? Ah, então ainda pior, não é? Pois o problema é esse, é que cada vez mais temos pessoas que já nasceram e cresceram nos próprios países e a perpetuar este tipo de ataques. Não. Se calhar uma cadeia fazer-lhe bem, pá, chega um ponto, já não há paciência, honestamente. Já não sabes quem é que é amigo, quem é que é inimigo, quem é que é o quê. Quer dizer, neste precisamente eu acho que se torna completamente impossível controlar esta situação. Já não há mais controle. Completamente impossível. Eu vi uma reportagem há uns tempos em França, em plena noite, em plenos jardins de Paris, jihadistas franceses a treinarem, a fazer treino militar em... Ali. Era uma aula de crossfit, vocês é que não sabem. Era zumba, era capoeira. Conseguem descobrir e entrar nestes grupos. Também, não é? Também, exato. Só que eu acho que eu às vezes tenho ideia que a polícia se quer resguardar um bocadinho e também tem um bocadinho de medo e andam ali só a fazer um trabalho quase de gabinete, não é? E não propriamente de controle do terreno. Por exemplo, e desde o aeroporto até em plena cidade, e guardas com metralhadoras imensas e, portanto... E os atentados acontecem na mesma. E os atentados acontecem na mesma. É difícil. Aliás, eu acho que... conseguir prever o que é que vai na cabeça destas pessoas. Eu acho que o pior agora, e mais assustador, e não sei se concordas comigo, Ana Paula, é que cada vez mais estes ataques são levados a cabo por pessoas sozinhas, não é? Tu, a qualquer momento, podes estar num grupo de pessoas, num café, está ali uma pessoa sozinha, portanto não chama a atenção. não é? Porque um grupo chama sempre muito mais a atenção, não é? Tens ali uma pessoa sozinha e a qualquer momento esta pessoa pode se fazer explodir, não é? E isto se calhar também dificulta um bocadinho o trabalho das autoridades, não é? Porque não podem andar a espreitar e em cima de todas as pessoas que possam ter alguma origem um bocadinho mais problemática ou raízes que possam ser consideradas perigosas. É assim, há aqui duas questões a fazer. A primeira é, as pessoas estão referenciadas, algum motivo deve ter levado para as referenciar. Se estão referenciadas, conseguem, à partida, ser rastreabilizadas. E se não é rastreabilizada, então algo se passa, é porque a pessoa não quer ser, efetivamente, encontrada. Se não quer ser encontrada, potencialmente tem algum introito de fazer algo deste género. Pronto, essa é a primeira questão. Agora, a aleatoriedade com que estas situações acontecem, a imprevisibilidade com que se, as pessoas se deparam com um potencial alvo, isto é incrível, não é? Primeiro eram os exércitos, que lutavam contra exércitos, e hoje temos, no fundo, o poder, o homem é uma arma em si, per si. E isto acaba por tornar um controle difícil e também possibilitar essas pessoas intrusarem-se no meio das comunidades. E muitas das vezes estamos, entre aspas, a dormir com o inimigo e não sabemos. Não é? Sim, eu acho que isso é o mais assustador. E esta história de espetáculos é horrível, quer dizer, uma pessoa está num momento de lazer um bocadinho na vida e de repente está-se um problema deste, não é? Já fui ao Bataclan? Sim. Situação já começa a ser vitais da Europa, não é? Exato, mas a ideia mesmo é esta, é criar o pânico entre as pessoas e fazer com que as pessoas deixem de fazer a sua vida normal. Imprevisibilidade. Exato. Ou seja, pode surgir a qualquer momento, em qualquer sítio, e portanto isto é um tenham medo de nós, respeitem-nos e ajam dentro daquilo que a gente quer, conforme a gente quer que vocês ajam. E isto é realmente assustador, isto é uma sensação de perigo. E de impotência. E de impotência, exato. De impotência, acima de tudo, tu pensares, eu estou aqui e esta pessoa que está aqui ao meu lado, quer dizer, eu estou aqui, qualquer uma de vocês as três, agora posso lembrar de que eu vou explodir. Tu és uma bomba. Gabinete da senhora presidente. Não, tem uma cor tão bonita. Vocês sabiam que a senhora presidente tem o gabinete pintado de azul? É como o céu. Eu vou pintar de vermelho. Só pode saber. Não podes, cara. Pintar vermelho. Não podes, que não fica bem. Vermelho com uma lista branca. Não, que isto não é o gabinete de uma águia. Uma não, com quatro listas brancas. Uma de cada campeonato. Oh, e já podes começar a traçar a quinta. Podes contratar a Ana Paula para a curadora. Vocês estão muito, muito, muito. A esperança é a última a morrer, estamos, não é? Muito positivos. Positivismo e tal. Voltando ao nosso tema, não é? Porque nós. Para quebrar um bocadinho até desgraça. Para quebrar, exato. Mas voltando, que relações poderemos aqui estabelecer entre este atentado e o Brexit? O que é que poderá, que consequências é que isto poderá ter para as políticas? É assim, o Brexit ganhou porque foram a população mais envelhecida do Reino Unido que votou a favor do Brexit, porque os jovens votaram a favor da contenda europeia. O que pode aqui acontecer é alguns destes jovens equacionarem o seu futuro e a maneira como veem as coisas. E o que vai acontecer é que os velhos do Restelo vão dizer, afinal, nós tínhamos razão. Mas, de facto, mesmo que fechem as fronteiras, que ergam um muro como o Trump quer fazer, que façam o que quiserem, isto vai continuar a acontecer. Isto não é um problema de fronteiras da União Europeia e de mercado da União Europeia, nada disso. Isto é um problema de valores. Percebes? Isto é financiado por outros países, tem intuito das armas e da guerra, portanto isto vai continuar. E quanto mais o Reino Unido se vai fechar nas suas fronteiras, mais estes ataques vão acontecer. E embora todos os esforços para a paz, a vários níveis e várias instâncias, cimeiras que se têm realizado, isto é uma realidade com que nós infelizmente nos vamos deparar sempre. Assim, sempre existiram guerras, sempre existiram nações contra nações, neste momento simplesmente é um modus operandi, como já foi dito aqui, diferente de acontecer. É um terrorismo mais perto das pessoas e menos perto, no fundo, das instâncias políticas, mas que, ao fim e ao cabo, acaba por trazer reflexos e consequências bastante danosas, porque mexe-se com a vida das pessoas. Mas cada vez acho que isto é, criar uma instabilidade, isto é menos religioso e mais idealista e pró-guerra. Isto já não tem nada a ver com isso. Porque assim, clichê. Muçulmanos ou islâmicos, em todos os países do mundo, não é? Como católicos. Uns aos outros, portanto, isso não tem. Matam-se uns aos outros, porque isto já não tem a ver com a religião, já tem a ver com o tipo de ideologia, tipo doideira. Radicalismo. Radicalismo. Pode ser matar. radical. Sim, pode ser. A religião deles pode ser essa, sim, não é? Pode ser matar. Há quem tenha que rezar um terço por dia, há quem tenha que matar uma pessoa por dia. Da matança. É verdade. Por exemplo, um caçador, quando caça a primeira vez, não é? E mata o primeiro animal, começa a sentir prazer e gosta, e vai continuar. Exatamente o que acontece com eles. Quer dizer, mas o pior deles é que eles também necessidade, não é? Quer dizer, eles acabam por convencer pessoas a acabarem com a própria vida em nome de quê? Isso é que é assustador, não é? Alá. Epá, mas Alá é Deus. Deus é uma coisa que é transversal a todas as religiões. Sim, quer dizer, nós não andamos, isto não faz sentido, os católicos não andam a um Deus. Não pode haver um Deus, seja em que religião for, que queira a morte do outro, do ser humano. Isto não, eles acham que vão para melhor. Isto não é Deus coisa nenhuma. Isto, portanto, a mim, eu tenho a minha ideia. Há um conjunto de países, e que estão referenciados, e a gente sabe quais são, que financiam este tipo de terrorismo para aterrorizar o mundo, porque tem a ver com o tráfico das armas, tem a ver com o comércio das armas. Isto também envolve muito dinheiro. Não é? E até pelo controle do petróleo, ideias. Também não aparece para cá aquela palha, aparece pelo controle do petróleo, nomeadamente no Iraque e naquela zona. Exatamente. Portanto, não, é por, não venham dizer, epá, agora vamos aparecer no meio do deserto do Saara, onde não há nada, onde só há sapos e gatos. Não é? Sim. Pá, não, mas não, eu acho que o Daesh neste momento também já reivindica qualquer ataque. Não, eu acho que até ali uma rixa no engote, eles diziam, fomos também, nós. Fomos nós. Também interessa em termos de marketing. Para aparecer, exato, é isso, é uma questão de margem. Até porque eles vivem muito. Marketing e, de, não é? E do medo que nos marketing está, terrorista. Olha, no dia que acontecer um ataque terrorista. Há um marketing. Eu sei que será quase impossível e até esta semana houve um debate. Foi assim, com assim, ganhou o Salvador e a irmã sobre este assunto e que ele dizia uma coisa que parece impossível de acontecer. Mas ele tinha uma razão que ele dizia. No dia que acontecer o atentado e os órgãos de comunicação social deixarem de comunicar e as redes sociais não publicarem nada, eles deixam de fazer isso, porque não tem impacto. Deixa de ter impacto, deixa de criar medo, as pessoas não sabem, não é? Porque o que faz isto também, lá está, é o papel da comunicação social. A própria comunicação social também faz terrorismo. Faz muito terrorismo. A comunicação social ainda não se sabia exatamente o que é que tinha acontecido e eles já estavam lá a pensar inventar teorias e certezas, nem a polícia sabia ainda muito bem o que estava a passar. E uma coisa é que tu dizes assim, aquele órgão de comunicação social tem informação privilegiada e sabia o que estava a dizer. Não, estavam todos a avançar coisas ou calhas, a inventar teorias, e eles impingem a opinião do jornalista como se fosse um facto real, como se fosse uma verdade absoluta. E as pessoas, quem vê aquilo, acredita, não é? Porque até muitas vezes apanhas aquilo a meio, apanhas a transmissão, o jornalista está a dizer, foi assim, foi fulano, foi cicrano, fez assim, fez assim. E tu desligas outra vez a televisão ou o computador ou o que quer que seja, e depois vais ter com outra pessoa e dizes, olha, foi assim que eu ouvi agora ali no canal X e no canal Y. Porque eles não se dão ao trabalho de explicar às pessoas que estão a fazer meras suposições, estão a tentar perceber o que aconteceu, que ainda não há certezas de nada, não. Avançam opiniões como realidades absolutas. É verdade. E isso acaba por ser parte do terrorismo e acabam por dar a quem faz os ataques terroristas exatamente aquilo que eles querem. Que é vender o ataque, no fundo, não é? É, instaurar o medo. Instaurar o medo, o pânico, porque isto depois corre o mundo num instante. Uma das coisas que nós falávamos hoje, Cristina, numa conversa um bocadinho em off, a propósito do tema que foi debatido, que foi a Indústria 4.0, é o perigo dos terroristas... Da parte da segurança. Exatamente, falámos até há pouco, tem a ver com a segurança. Hoje em dia, infelizmente, toda a gente tem grandes engenheiros e grandes profissionais a trabalhar nas áreas... Os ataques cibernéticos, não sei, nós sofremos um, não é? Há uma semana. Nós ficámos toda a semana no centro de saúde. É? Agora imaginem se isto é um ataque a uma central nuclear, um ataque ao Pentágono, se conseguem um ataque a um. Pá, uma... À minha conta bancária. Não, como é que se diz? Uma plataforma daquelas. Alguém uma base militar, pá, vocês imaginem um ataque a uma base militar, pá, e de repente vocês disparam mísseis. Não é? Quer dizer, portanto, eu acho que isto torna-se um bocado complicado de gerir. Pá, por um lado, eu acho que nós estamos, os bons estão do nosso lado e não são os maus, não é? E que se calhar eles até vão tentando e não conseguem, até porque nós temos aquele grupo Anónimos, não é? Sim. Que já avisou que vai dar cabo do Daesh e pela via da internet, não é? Eu acredito todos os dias que eles tentem ao máximo decapitar-lhes as intenções que eles possam ter ciberneticamente e fazer destragos. Acredito, e por isso é que eles ainda usam estes atentados de explodirem, não é? Ainda não fizeram nenhuma. Não fizeram fazer nenhuma. Portanto, este atentado que houve, isto é um grupo que certamente tentou fazer para sacar dinheiro às empresas, porque o pedido que pediam eram 200 euros. É. 300, exato, era assim coisas, uma coisa. Pronto. Mas isto realmente é um problema que existe. E que toda a gente pensa nisto. É um problema com a segurança na internet. Isso transforma-nos a todos em alvos e em problemas, não é? E nós podemos dizer assim, mas nós não temos centrais nucleares. Bem, não, mas Espanha tem aqui ao lado e rapidamente se espalha. Aliás, entre nós e os espanhóis há uma fronteira muito ténue que, se formos ver, já não existe. Não, existe quando o Papa vem ao país. Ah, sim, nesses momentos existe. Bem, vamos dar por terminada esta primeira parte da Liga das 5. Vamos avançar para um curtíssimo intervalo. Voltamos já de seguida. Até, até já. Até já. Liga das 5. Estamos de volta para esta segunda parte da Liga das 5. Continuamos aqui no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. E vamos continuar nos temas sérios, mas depois vamos aligeirar aqui um bocadinho no final desta segunda parte, com os temas um bocadinho mais cor-de-rosa, digamos assim. Isto é só para os nossos ouvintes. Embora o gabinete da senhora Presidente seja azul. É azul e é um azul muito bonito. É bebê. Então, nós esta semana, o tema é sério, mas é positivo. Ou pelo menos foi dado como uma boa notícia, não é? Que foi a saída do procedimento por déficit excessivo. Toda a gente festejou, quer dizer, nem toda a gente, uns aplaudiram muito, outros aplaudiram muito. Até o Marcelo tirou selfies para não ver. Mas o que eu achei mais extraordinário foi que, a dada altura, era à direita a dizer que o mérito era deles, era à esquerda a dizer que o mérito era deles. Até o Marcelo disse que era dele. Exato, só que teve mérito nisto, quer dizer, até os portugueses. Nós, que fomos nós que andamos a apertar o cinto, não temos mérito nenhum, quer dizer, nós somos aqui, não somos ninguém que andamos aqui. De quem é que é o mérito, Cristina? Olha, eu acho que é assim, o mérito é aqui repartido. Eu nestas coisas gosto de chamar os nomes. Okay. Vais dar mérito ao Marcelo? Não, o Marcelo tem mérito. O Marcelo, o único mérito que teve desde tempo todo foi documentador. E tirar selfies. Não. E tirar selfies. Não. O mérito é assim. O mérito, temos que dizer, foi do anterior governo, quer queremos, quer não. Eu acho muita piada quando se chama o governo da austeridade, mas esquecem-se quem é que nos pôs com problemas e quem é que levou o país à falência, não é? E, portanto, numa época em que não há dinheiro nem sequer para comprar papel higiênico para a casa de banho do Parlamento, quanto mais para os funcionários públicos para pagar ordenados e pensões, é muito bonito agora, passado 4 ou 5 anos, vir a rotar postas de pescada, passa o termo, e vir falar de garganta como se isto não tivesse acontecido. As pessoas não são tolas. Portanto, há aqui o mérito do anterior governo, porque consegue controlar as contas e fazer uma saída limpa, que as pessoas têm que se lembrar de bem para trás, da assistência que estávamos a ter da Troika. Portanto, nós acabamos por forçar a saída contra tudo e contra todos, não é? A Irlanda faz exatamente a mesma coisa e nós vamos atrás da Irlanda, não nos deixamos agarrar à Grécia. E, portanto, já vem daí. E porque deixámos uma boa almofada, deixámos, ou seja, o governo anterior, nós portugueses que nos contribuímos para aquela almofada toda, uma almofada financeira que ficou em dezembro de 2015 nos cofres do Estado, não é? Em que este governo agora, mal ou bem, podemos dizer só o que for, consegue gerir, não é? Consegue gerir este dinheiro e, portanto, conseguimos aqui, como dizem alguns, uma segunda saída limpa, não é? E sair deste procedimento por déficit excessivo. Portanto, eu acho que há aqui participação, quer de um governo, quer de outro. Não venham cá com conversas, ah, fomos nós, foram eles. Não. E foi, como tu dizes, bem, de todos os portugueses. Porque se alguém contribuiu para isso tudo, foram os desgraçados que durante 4 anos, ou 5 anos, não é? Pá, passaram as passas do Algarve, foram os portugueses. Não é? Porque nós vemos países como a Grécia que não conseguem sair do buraco onde estão, vão ter ainda mais austeridade. Desde que eu também não entendo que a União Europeia anda a fazer, e o Troika, quer dizer, aquele país está na ruína. Já não se consegue endireitar, não consegue crescer economicamente, não pode, as pessoas estão na miséria e na fome, não é? Repara que temos um partido igual ao Bloco de Esquerda em Portugal, está lá a governar, portanto, eu acho piada quando a nossa Catarina vem aqui pedir muita coisa, mas o António Costa esta semana já lhe disse caladinha. Caladinha, não é? Quem manda sou eu, caladinha, portanto, isto é uma coisa boa, mas eu não tenho dinheiro para vos alimentar maluqueiras, não é? E até o próprio Ministro das Finanças disse, tenham lá calma. Sim, nós não podemos começar a gastar o dinheiro que não temos. Vamos embandeirar em arco e gastar o que não temos ainda, pronto, mas temos um país da União Europeia que já ninguém fala, parece que a gente esqueceu, que está arruinado. Portanto, nós conseguimos isto tudo graças aos portugueses, foram muito sacrificados, mas a dois governos. Não podemos estar aqui a separar uma coisa nem outra, nem dizer que agora o António Costa não tem mérito. Não, tem mérito, porque ele já é ministro desde 2015 e consegue minimamente segurar as coisas. Pedro Passos Coelho não é diabo coisa nenhuma, teve que ser o diabo quando os outros deixaram lá o buraco, não é? Mas deve-se também comer aquilo por causa disso. Portanto, então, eu acho que a razão é para poderemos todos. Dizer ah, aqui... mas o Marcelo ficou bem nas selfies, a sério. Ah, ele fica sempre bem, aquilo já está. Será que nós podemos aqui dizer, podemos concluir que esta saída do procedimento por déficit excessivo vai ou não ajudar a reduzir nos cortes? Podemos começar a cortar nos cortes ou não convém? Uma notícia que saiu esta semana... Vai começar, porque o António Costa já prometeu. Pois, uma notícia que saiu há dias é que aumentou o crédito ao consumo. As pessoas veem-se um bocadinho melhores e começam logo a gastar o que não têm, não é? Isso é o problema. Isso é um bocadinho... É um ciclo vicioso. Se bem que agora, não é, que a passagem... postular do braço corretivo para o braço preventivo, nós nos próximos anos também vamos ter que continuar a apresentar ajustes muito rigorosos. Apesar de termos algumas regras mais flexíveis. No entanto, por isso é que António Costa diz também lá à juíza, também lá calminha. Mas uma coisa é certa, é assim, António Costa, o governo de António Costa vai sofrer cada vez mais pressões, e ainda a semana passada falávamos do caso dos professores e os médicos também, não é? Cada vez mais pressões no sentido de libertar algumas coisas. Tem que repor. Sim, quer dizer, agora já começa a não fazer sentido. Não faz sentido. Pois já, olha, desculpa, o que eu vos digo é que à vontade não é à vontadinha. É, e o problema é que estas saídas, enfim, trazem uma euforia, não é? Que houve uma certa euforia e as pessoas podem não ter a leitura suficiente do que é que está a acontecer. Assim, não está a acontecer basicamente nada extraordinário, simplesmente há um aliviar Exato. Ligeiro face às contrações. Às contrações económicas, não é? Das outras contrações que nós temos tido. E isto pode trazer problemas porque acho que pode começar outra vez o tempo do regabof. E a seguir ao regabof. Volta mesmo. Eu não acredito. Eu acho que o António Costa aqui vai ser mais ou menos mais inteligente do que aquilo que a esquerda mais radical pensa. Acho que eles podem. Aliás, já estão a ameaçar com greves, isto e aquilo. O António Costa está nem aí. Está nem aí. Porque a partir deste momento, se vocês virem, ele só vai começar a negociar. Eu acho extraordinariamente inteligente. Embora não concorde com muitas coisas, mas é. Ele só vai voltar agora a negociar com os partidos de esquerda depois das eleições autárquicas. Certo? Sim. Que é o orçamento Sim. do próximo ano. Porque este está negociado, este está implementado. Tudo o que disserem, querem que vão, que ficam, que não sei o quê, para o António não Costa. Não passa de conversa. Como diz o brasileiro, está nem aí. Estou nem aí, não é? Pronto. Só depois das autárquicas. Se o Partido Socialista tiver uma boa expressão autárquica e ganha uma série de câmaras, reparem bem, o Bloco não tem expressão autárquica. Não. Não tem nenhuma câmara, não tem nada. Acho que não tem nenhuma PCP câmara. Tem, o PCP tem alguma expressão, sim senhora. Mas tem mais expressão do que o Bloco, o PCP. Não, depois das autárquicas, não é? O Bloco vai ficar completamente fragilizado. Não é? Fragilizado, porque vão-se ver os números que vão aparecer, são as percentagens deste partido, daquele e não sei o quê, das câmaras, das juntas por aí adiante. Tanto fragilizado, o que é que vai negociar com o primeiro? O que é que eles vão exigir, não é? Exato, não tem poder que, para exigir. Que o PCP vai exigir algumas coisas, porque tem sempre aquela expressão autárquica, porque tem juntas freguesia e câmaras, até acredito, mas o Bloco não vai ter. O António Costa é muito inteligente nesse aspecto. Quando eles derem por ele, eles já têm um orçamento na Assembleia para ser aprovado. Isto vai ser assim, querem ou não querem? Epá, se vocês não querem, se as eleições autárquicas me correrem bem, eu provoco eleições no instante e vocês deixam de ter qualquer expressão. Porque eu sou capaz de ganhar com a maioria. Eles querem o poder, o que o Bloco quer é fazer parte do poder. E vocês até desaparecem na Assembleia, não é? Quer dizer, por isso eu acho que o António Costa está numa posição muito favorável e acho que ele vai saber gerir isto muito bem. Então, basicamente, o que é que muda para os portugueses com esta saída do procedimento? Nada. Não, acho que não muda nada. Nada, continua. Ainda se vir ali ao multibanco, à conta, só vê se alguma coisa. Pois, não muda nada. Na prática, acho que não vai mudar nada, infelizmente. Quando foi a saída limpa, acho que até mudou, acabou por mudar algo, não é? Porque passámos uma situação mais complicada. A única Exato. Coisa que pode eventualmente haver agora é alguma agência de rating, não é? Que possa dar uma classificação diferente ao país. Mas depois temos a banca que está na desgraça, pois, a caixa de depósitos na miséria. Pois. Lá está, olhem, para animar aqui um bocado a coisa, é assim. Sair da miséria. Sair da miséria, quem não acha que nós somos assim tão miseráveis, pelos vistos, é a Madonna, que anda a procura de casa. E a Madonna. Desculpa, lá, a Madonna está a ter uma cara, não é? Com a Medina, com o presidente da Câmara de Lisboa. Like a virgin. E eu já pensei, sabem o que é que eu pensei? Se ela ficar por cá. Entrevista a Isso também. Mas não, vou contratá-la para ir lá fazer o espetáculo das festas da minha terra, cantar o Like a Virgin à porta da igreja. E ela também pode ir fazer promoção de mel da Serra da Lousã. Também, que ela já disse que era o melhor mel do mundo. Olha, se calhar ela vai começar a ganhar. Isto é o destino. Tu não achas que está na hora de mandar uns potinhos de mel à Madonna? Exato, ela pode ver onde ela está. Ela está no Ritz. Ah, vou tratar. Mas ela está no Ritz. Foi precisamente no Ritz que ela provou mel da Serra da Lousã. Mas é só mandar, tem que mandar. Com os melhores cumprimentos da Lousa Mel e da Liga das 5. Ah, vamos esperar uma semana então para lhe enviar o mel. Sim. Só mandar para uma pouquinho. Quer mandar outros cumprimentos? Mais animados? Não é. Mais animados? Ah, mas a Madonna é Madonna. Vem mas lá. Vocês acham mesmo que ela vai chegar a Lisboa e para lá? Os bichos? Para. Não. Vocês conhecem alguma revista contra Rosa que esta semana a Paragona seja a Madonna? Tudo. Os próprios telejornais. fazem abertura com a Madonna à procura de casa. E o Benfica, porque o filho vai jogar para o Benfica. Só para aliás, ela até teve a jantar com o Nuno Gomes. Claro, ah, mas eu também ia jantar com o Nuno Gomes. Mas a Madonna tem bom gosto. A Madonna tem bom gosto. São pequenos preciosismos. Mas acho que o Nuno Gomes já está um bocadinho velho demais para ela. Já. Mas também teve a jantar com os dois. Ele é Sampaio. Ela gosta deles mais novos. Ela gosta deles assim mais. Ela vai ser um problema para a academia, não é? Os filhos à praia e escreveu que foi o melhor dia de sempre. Portanto, eu acho que ela está a gostar do nosso país. Pois, as vistas devem ser muito agradáveis. Seja, assim, se o nosso Presidente da República vai a banhos para a praia e ninguém o chateia, porque é que a Madonna também não é? Exato, não é? Faz ela muito bem. Eu acho que diz hoje os nossos jornalistas devem estar a correr as praias todas onde é que ela aparece. E quando estão no lado, ela está no outro. Isto, a dada altura, já, as pessoas já dizem, então o que é que a Madonna fez hoje, não é? Quer dizer, olha, o Marcelo já foi. O Marcelo, se a Madonna se instala em Lisboa, agora. O Marcelo já está traumatizado com o Papa Francisco. É? Sim, durante, já lhe roubou muito portanto. Durante ali umas boas horas já ficou um bocadinho sentado na cadeira. Agora um bocadinho... chega a Madonna para as selfies. Olha, depressão. Olha, acabou, depressão. Ele deixa de ser, olha, chega a Madonna, ele deixa de ser a prima dona. Ah, muito bem. Não, mas assim, mas o facto da Madonna estar, independente do filho ou não, e da Madonna estar no nosso país e quer comprar uma propriedade e pôr subidos a estar cá. Eu vendo a minha casinha, é como tu estavas a dizer que o Eric Cantona e de outros que neste momento estão a usar e a gostar do nosso. Aliás, Mónica Bellucci. Não, e não só, o Beckham também tem, o Beckham e a Vitória. O Beckham tem uma casa em Lisboa, portanto, num dos bairros até mais self-fama, tem uma casa lá, portanto, eu acho um apartamentozinho. Um apartamentozinho, diz ela. Claro, minha, é um apartamentozinho para a Vitória Beckham, é qualquer coisa com uma penthouse, não sei quantos milhões. Metros quadrados. Um apartamentozinho, pouca. Mas houve, gosto mais da Madonna. Eu também, desculpa, muito mais a Madonna do que da Beckham. A Madonna faz-me lembrar a Chanel, pá. Viver sim, mas numa penthouse de um hotel e ponham-me cá as coisas, né? Mas já está nessa fase, já não está com a Vitória, a Madonna já está nessa fase. Já nem quer. Aliás, eu acho que a Madonna vai comprar a suíte do Ritz e vai mandar a turbina nas ortigas. Olha, falar em Chanel, toaletes, então e as toaletes dos Globos de Ouro? Ai, eu gostei muito do vestido da Julia Pinheiro. Aquelas... Eu gostei. Achei muito que ela estava muito adequada. Gostei do da Luciana Abreu. Eu gostei, mas acho que não era para ela. Ela parecia que ia para a Met Gala e aquilo não era a Met Gala. Aquilo era uma inspiração Kardashian. Claro, eu ficava-lhe muito bem. Gostei muito da Diana Chaves. Achei que estava muito bem. Não gostei da Cláudia. A Cláudia Vieira, eu gostei. Ela não estava muito discreta, às vezes vão completamente exagerada, mas é bonita. Um que eu não gostei foi a Clara de Sousa, achei que estava um bocadinho noiva demais. Muito exato, não achei que ficasse muito assim. Olha só, com o vestido de Felipe, faísca que tinha. O Felipe faísca até costuma fazer vestidos de assunto. Olha, mas aquilo não tinha assunto. Aquilo era um galinheiro. Não tinha assunto. Olha, mas quem também não tinha assunto, e perdoem-me, foi aquela criança do Eduardo Boutet. Ai meu Deus, parecia um algodão doce, menina. Mas ele já se fez. Eu sei, mas. Ele não era bonito, mas há vestidos mais belos. Ele chateou-se porque as pessoas também ridicularizaram muito e também não, acho e é uma que não criança, era caso para tanto que é uma criança. Claro. Mas a verdade tem que ser dito, mas há aqui uma coisa, era feio. Era, mas há aqui uma coisa que é preciso ser dito. Eu gostei muito da atitude dele de ter levado as crianças, exato, uma coisa daquelas. Porque a maior parte dos senhores e das senhoras estavam lá, que são deixaram os filhos em casa e foram das elas para ali passear o seu vestido, o seu glamour. E eu achei da parte dele e do namorado ou marido que vinha. Já estão divorciados, não é? Mas achei essa atitude. Foi uma separação nada pacífica. Não. Portanto... Mas acho que já estou outra vez a falar um com o outro, não é? Já estão amigos. Mas eu acho que não foi provocador. Eu não estou a ver o Eduardo Boutet levar a menina para fazer essa parte. Ai, não, acho que ele está acima disso. Na separação, houve muita roupa suja. Sim, eu sei. Ele foi muito agressivo. Ele falou muito nos filhos. Eu sei, mas não estou a vê-lo a fazer isso. Até porque eu acho que ele. Eu já acho que eles, para terem adotado aquelas crianças, todas elas têm situações muito especiais. Portanto, são eu já acho que isso já é de um ser humano fantástico. Eu não acho que usasse uma criança para isso. E acho que fugir, pá. Às vezes o vestido não era bonito. O vestido não era bonito, mas às vezes os homens têm mau gosto, não é? Pronto, não era, não era nada bonito. Se ele é cabeleireiro, não é estilista. Exatamente. Para terminar, se calhar seria um amigo, mas o pai é modelo. Não, mas o problema desses modelos também são coisas muito dinâmicas, não é? Muito. Bem, para terminar esta segunda parte, vamos só deixar aqui um adeus ao eterno James Bond, Roger Moore, que faleceu. Olha, ele acho que há pessoas que sempre têm licença para morrer. É o caso dele. É o caso dele. Voltamos já de seguida, depois de um curso interval. Estamos então de volta para a terceira e última parte desta Liga das 5, em que vamos então ouvir os conselhos e os esclarecimentos de saúde da nossa querida doutora Daniela Lourenço Neto. DNR para os amigos, código DNR. Liga das 5. Daniela, então, já nos adiantaste o tema que trazias hoje, fala-nos lá um bocadinho sobre este tema. Apresenta-nos. São estas doenças não são mais do que infecções provocadas ou por bactérias, fungos ou vírus e são transmitidas na generalidade por via sexual, obviamente quando o sexo é desprotegido. E eu trouxe este tema porque, infelizmente, tanto a nível mundial como no nosso próprio país, tem havido um aumento drástico nos números e a Organização Mundial de Saúde identifica cerca de 250 milhões de novos casos por ano. O aumento tem surgido em faixas etárias mais jovens, dos 14 aos 24 anos. No meu tempo não se fazia essas coisas dessa idade. Não, mas desculpa só interromper, mas sabem que, por exemplo, quando se legalizou o aborto, uma das minhas preocupações foi exatamente que aquilo que as faixas etárias mais novas pensam é: se engravidar já não há problemas. Exatamente. E descuram completamente a parte da proteção, porque se engravidar já não há problema. A maior parte dos jovens utiliza a proteção apenas como forma de evitar uma gravidez indesejada e esquecem-se da parte da proteção das doenças. Sim, isto aqui também falando um bocadinho à parte, temos de ter atenção, cada vez mais as relações sexuais são iniciadas numa fase mais precoce da vida, em que basicamente são crianças. Nós temos crianças de 11, 12 anos a iniciarem relações sexuais em que nem sequer sabem, não têm responsabilidade. Pois. E portanto é natural que haja todo o descuido, não é? Não, e depois, neste caso, temos que ter atenção que, na maior parte das doenças sexualmente transmissíveis, portanto, elas têm uma fase latente, é uma fase que não tem sintomas, mas que, ao mesmo tempo, é uma fase contagiosa e, portanto, há o risco de transmissão a outros parceiros e, portanto, é um ciclo vicioso que não termina. E os riscos, de facto, acontecem para todos que tenham uma vida sexual ativa, independentemente da idade, do género e da condição socioeconómica. Sim, porque durante muito tempo achou-se que as doenças sexuais eram só de determinados grupos, não é? Não há cá grupos, todos nós podemos correr este risco e, obviamente, como já disse previamente, a transmissão deste tipo de doenças acontece por relações sexuais não protegidas, que é por via vaginal, oral, anal, e portanto nós aqui temos que ter cuidados acrescidos e sempre que se inicia uma nova relação é importante falar com o parceiro sobre as relações anteriores para tentar prevenir e portanto estes riscos de infecções sexualmente transmissíveis. E a título de curiosidade, é preciso ter noção que quando não estão em contacto com o corpo, a maior parte destes agentes infecciosos morre e portanto lá está, contactos com uma mesa, etc., geralmente não causa. Sim. Exato. Em termos de sintomas, há alguns sintomas que podem traduzir de facto uma infecção sexualmente transmissível, nomeadamente um corrimento vaginal anormal, com um odor característico, um corrimento ureteral, vesículas nos órgãos genitais ou em redor, alteração de... É bom ver um médico embaraçado. Não. Mas também dores pélvicas e até ardor a urinar. Mas ter também atenção que muitas das infecções causam só sintomas ou em homens e outras até só em mulheres. E grande parte delas inicialmente nem sequer causa qualquer tipo de sintomas. E, portanto, muitos dos casos, a infecção não é tratada e, portanto, só mais tarde é que se manifestam as consequências. Porque, como eu já disse, nem todas têm sintomas claros e daqui tira-se que é de extrema importância os rastreios e consultas de planeamento regulares para fazer um diagnóstico precoce. Em termos de tratamento, este vai ser dirigido à infecção específica. Ter também a noção aqui que o tratamento é feito não só na pessoa diagnosticada, como também no parceiro, mesmo que não haja sintomas. Relativamente à detecção precoce e à prevenção, a melhor estratégia para prevenir é a utilização de preservativo. Portanto, é a única estratégia que nós podemos garantir que previne este tipo de problemas. Mas contracepção não previne nada. Nada. Só lá vamos às questões então. Ana Paula, queres começar? Só as pessoas com mais infância sexual correm o risco de doenças sexualmente transmissíveis? Não. Qualquer um de nós que tenha uma relação sexual ou sem pode ter esse risco de igual forma, desde que, obviamente, o sexo seja desprotegido. Portanto, independente então, olha, tanto parceiro. Faz só um ou meia dúzia. Sei. Exato, ou sei. A rainha é contra seis. A rainha das abelhas. A rainha das abelhas. Ah. Pensei que estavas a falar da rainha da popa. A rainha da popa. Ah, é a rainha da popa, Madonna. Pensei que era a rainha da popa. É fácil perceber se o parceiro contraiu uma doença sexualmente transmissível? Não, até porque, como já referi há pouco, grande parte destas doenças são assintomáticas inicialmente e, portanto, não há como perceber que é algo de errado. Não. Podemos contrair uma DST através da SANIT. É que isto é uma daquelas dúvidas que aparecem cada vez à Maria. É. Não, mas que as pessoas têm. E que surgem no centro de saúde e enfim, em muitos sítios a perguntar isto. É assim, como eu disse há pouco, obviamente que o risco aqui é mínimo, certo? Mas existe, ok? Porque existem infecções sexualmente transmissíveis cujo contacto é por meios contaminados, certo? E a sanita, se estiver previamente contaminada, pode ser um método de transmissão. Pronto, é só para ficar registrado. Já tinhas dito que o único meio que previne mesmo é o preservativo. E a pessoa contrair uma DST através do sexo oral? Apesar de ter um risco menor do que a via vaginal e a via anal, há risco e o risco não pode ser descurado. E, portanto, existem algumas das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes, como o herpes, a gonorreia e a sífilis, que são exemplos de doenças que podem ser contraídas por sexo oral. E a SIDA? A SIDA também se houver contacto com sangue. Exato. Só com o sêmen, não. Só com o sêmen? É mais difícil. É mais difícil. Falávamos há bocadinho que durante muito tempo se achava que estas doenças eram específicas de determinados grupos, nomeadamente homossexuais e toxicodependentes. Só os homossexuais e toxicodependentes contraem HIV? Não, e isso é falso, como é óbvio. Aqui a questão é que no sexo anal, como o traumatismo é maior, há maior risco de lesões, ter contacto com sangue e aqui a transmissão é maior. E os toxicodependentes, obviamente, pela partilha de agulhas, de material de preparação das drogas injetáveis e, portanto, aumenta o risco, mas toda a gente, incluindo os heterossexuais, até porque também fazem sexo anal e, portanto, são sujeitos. As DSTs desaparecem por si só? É pouco provável que isso aconteça, porque a grande maior parte delas necessita de tratamento e algumas delas, mesmo com tratamento, permanecem, nomeadamente o herpes e o HIV. Só podemos contrair as doenças sexualmente transmissíveis uma vez? Não. Aqui, muitas das vezes, as pessoas questionam se contraírem, por exemplo, uma vez, clamídia, enfim, podem repetir a mesma doença e podem, obviamente, uma coisa não impede a outra. E podem não ter até várias doenças de anticorpos, algumas diferentes, não, também. Pois. Exatamente. Uma pergunta que com certeza te fazem muitas vezes no centro de saúde também. O cancro do colo do útero é uma doença sexualmente transmissível? É uma doença que resulta de infecções persistentes pelo papilomavírus humano e que este vírus existe na nossa pele e nas membranas e habitualmente não causa sintomas, mas propaga-se pelo contacto sexual. Existem diferentes vírus, existem diferentes tipos de vírus do HPV e diferentes consequências e, portanto, existem realmente alguns vírus, nomeadamente o 16, que pode realmente causar cancro de colo do útero e é a causa do cancro de colo do útero. No entanto, existem já vacinas que estão incluídas no nosso Plano Nacional de Vacinação, que são gratuitas para as meninas com mais de 10 anos, mas que estudos referem que mesmo em doentes já com a infecção estabelecida são benéficos. E, por exemplo, eu vou-te só assim uma pergunta rápida. Nós, mulheres já adultas, essa vacina terá algum efeito em nós? Tem. E porquê é que não está incluído no Plano Nacional de Saúde? Acho que isso é uma questão de custos. É. Até porque, assim, normalmente também é uma questão de... O facto das meninas desta idade pressupõe-se que não tiveram relações sexuais, portanto, pressupõe-se que não tiveram contacto com o vírus. E mais tarde pressupõe-se que já têm o vírus, não é? E, portanto, os benefícios são menores, mas existem. Ok. Bem, muito bem. Estamos então esclarecidos e esclarecidas sobre esta questão das doenças sexualmente transmissíveis. Voltamos para a próxima semana com temos mais temas, pesquinhos, interessantes, animados, cheios de informação. Muito bem, fiquem connosco. Até a próxima, semana. Yeah.